eu acho que todo cidadão de bem, todo brasileiro com dignidade, o mínimo de dignidade na vida, vive nos dias de hoje um clima verdadeiro de indignação. E muitas pessoas, às vezes, até se revoltam também. E o que é justo, né? O que é claro, porque a gente trabalha, a gente carrega a vida, a família, dentro de um padrão de dignidade, de honestidade, tudo que a gente faz, né? É pensando no bem das pessoas, é pensando na honra, né? Porque a coisa mais bonita, a coisa que eu acho mais bonita na vida de um ser humano é a preservação da sua honra, da sua dignidade. A dignidade, ela tem um preço inestimável. Você não pode precisar o preço, o valor de uma dignidade. Eu vejo hoje, senhoras e senhores, meus queridos amigos e ouvintes, um país deteriorado, um Brasil cheio de bandidos, de marginais, totalmente deteriorado. E o que é mais invocado, o que é mais triste? Ainda existem pessoas, muitas vezes pessoas ligadas à área judicial, à área jurídica, defendendo estas pessoas, mas não é defendendo juridicamente. Porque existe uma defesa jurídica onde os juízes, os promotores, as pessoas que estão ligadas a esta área, elas fazem um julgamento imparcial, um julgamento dentro dos parâmetros da legalidade. Mas hoje, o que a gente vê por aí, o que a gente enxerga, é que alguns juízes, sobretudo pessoas vultuosas, juízes que poderiam aí estar ajudando a todos nós, estar ajudando a população brasileira, sem nenhum critério para nada, sem nenhuma vergonha para nada, né? Porque a pessoa precisa ter vergonha, né, do que vai fazer, o que é que a opinião pública vai pensar, o que é que o ser humano que está do outro lado, que é um trabalhador, que é um pai de família, que é um homem de dignidade, de honestidade, o que é que essas pessoas irão pensar? Em muitos casos, estes juristas não estão mais se preocupando com isso. E isso é muito preocupante. A gente se preocupa muito, porque quando um país, quando uma nação tem sobre o comando, né, pessoas que perderam a vergonha, perderam o parâmetro da decência, o que é que vai virar esta nação? Se, por um lado, a gente luta por uma democracia, por uma justiça equilibrada, por uma justiça que possa punir aqueles que estão fora da lei, etc e tal, o que dizer, meus queridos amigos, para os nossos filhos e os nossos netos? Como estes juristas, estes presidentes de tribunais superiores, como eles encaram a sociedade de frente? E eu vou mais longe. Como um senhor desse, de cabelos grisalhos, idoso, como eles encaram os netos, os seus filhos? O que que acontece com os netos destas criaturas quando eles saem nas ruas, num shopping, e quando um cidadão comum, né, olha assim para aquela criatura e diz: este aí é neto daquele juiz filha da mãe que mandou soltar descaradamente aquele ladrão fulano de tal assim assim que roubou bilhões da nação brasileira. Eu fico realmente, sabe, muito preocupado com o meu país, com o nosso Brasil, com essa perda de decência, com essa perda de moral, que eu já falei aqui outras vezes, mas nunca é demais a gente falar, sempre comentar, porque a justiça, a moral, a decência, antigamente elas caminhavam juntas, mas hoje não. Elas estão completamente separadas.

Você que está aí nos ouvindo, receba o abraço do Edelson Moura, o abraço do Amado Batista. Também Antônia, que não mandou pra gente aqui o seu sobrenome. Antônia quer ouvir a música do Amado Folha Seca. Olha, eu sou sua ouvinte desde a Rádio Nacional, meu nome é Antônia. Eu moro em Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. Estamos aí com o nosso programa nesta belíssima cidade. Às vezes eu tenho tanta vontade, tanta saudade, né, dos meus amigos aí de Santo Antônio dos Lopes. Uma cidade que eu já estive quando era garoto, quando era jovem, né, quando era cantor. Quando eu era cantor, quando eu era artista, eu visitei Santo Antônio dos Lopes fazendo uma apresentação artística lá. Meu abraço, viu, para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Antônia. Obrigado, Pablo, de Quixeramobim. São os ouvintes do Edelson Moura, espalhados por este imenso Brasil. E eu trago para vocês a música que estão querendo ouvir, Folha Seca. Quero informar aos meus milhares de ouvintes em todo o país que nos próximos dias já estaremos gravando os programas do Edelson Moura para a televisão. Estes programas serão distribuídos inteiramente de graça para os mais diversos canais de televisão do país. A Rádio Estúdio Brasil, que já tem o seu site e o seu portal de distribuição de conteúdos de rádio, estamos acoplando agora o site da TV Estúdio Brasil, onde também estaremos distribuindo o primeiro programa de televisão do Edelson Moura, que vai se chamar Edelson Moura na TV. Então, este programa, ele será distribuído para vocês, diretores de TV, proprietários de televisão, de qualquer cidade, de qualquer lugar, não importa o tamanho, se a cidade é pequena, se a cidade é grande. Este programa será distribuído através do site da Rádio Estúdio Brasil e da TV Estúdio Brasil. Vai ter o local, quando você acessar o nosso site da rádio, onde também você vai poder assistir o nosso programa, que será disponibilizado brevemente para todas as emissoras. Mas eu avisarei aqui, através dos nossos programas, eu avisarei para vocês quando tudo isso já estiver disponível para o público e também para as emissoras de televisão. E eu queria dizer assim, com muita alegria, com muita satisfação, que eu venho desenvolver esse trabalho de televisão, de TV, acreditando poder oferecer ao povo brasileiro momentos de lazer, momentos de entretenimento, de diversão e também de informação. Porque nós teremos os nossos quadros dentro do programa. E claro que além da cultura, que é a música que nós vamos apresentar, a musicalidade dos nossos artistas, nós também estaremos sempre tratando de temas importantes para a sociedade, para o povo, para as cidades, para os interiores do país. Por isso, meus amigos, que eu espero contar com o apoio de vocês, diretores de TV, proprietários de televisões, não importa o tamanho. Eu sei que na Amazônia brasileira nós temos muitas repetidoras de televisão. E claro, assim como a Rádio Estúdio começou muito forte pela Amazônia, nós também temos esta esperança que vocês da nossa Amazônia brasileira possam captar o nosso programa, baixar o nosso programa e colocar no ar nas cidades de vocês. O processo de distribuição será dos mais modernos, utilizando as mais modernas tecnologias para que você receba o programa do Edelson Moura em questões de segundos para poder exibir na sua televisão. E aquelas TVs, aqueles lugares onde a internet, porventura, não conseguir fazer os downloads dos nossos programas, que, repito, esses downloads serão muito leves, porque nós estaremos distribuindo em MP4, onde não perderemos qualidade, teremos uma boa qualidade de imagem e também uma ótima qualidade sonora. Portanto, meus amigos, estaremos prezando pela qualidade, tendo todo o cuidado, todo o trabalho. Existe por trás deste projeto uma equipe técnica trabalhando enorme. Muitas pessoas, muitos colaboradores, muitos funcionários nossos também que estão trabalhando para que este trabalho possa chegar aos quatro cantos do país. As pessoas me perguntam assim: qual o canal de televisão famoso que vai passar o seu programa? Eu falo em vários, em muitos canais famosos, porque às vezes passa na TV Juara, passa na TV Record de Juara, passa na TV Globo de Vilhena, passa na TV, na Rede TV de Porto Velho. Não importa o canal. Importa para mim e para nós da TV Estúdio Brasil que o nosso programa seja exibido. E nós vamos aos poucos acostumando vocês com a presença do Edelson Moura na TV, acostumando o povo que sempre me ouviu no rádio, também ele será acostumado a me assistir na televisão. E eu conto com a sua audiência, com o seu espaço de tempo aí na sua casa para você me assistir. Tá legal? Vamos trazer agora o pedido musical da Luciene. Olha, Edelson Moura, eu sou Luciene de Balsas, Maranhão. Gostaria muito que você mandasse uma música do Amado Batista para mim. Esperança. Vamos ouvir, Luciene. É para você que ele canta. esperança de poder voltar a viver ao lado seu. Jamais vou encontrar alguém que me dê amor como você me deu. Sei de toda a sua vida, sempre a sua amiga vem contar pra mim. E você chora de saudade, não suporta mais viver tão longe assim. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Carta e de alegria eu até chorei. Venha meu amor depressa, esqueça o que passou, eu sempre te amei. Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar. Que emoção eu vou sentir, bendita seja a hora de você voltar. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Ei, Brasil! É muito lindo, né? Falar de um produto que as pessoas ouvem o Edelson Moura anunciando no rádio, adquirem e depois elas, estas pessoas, começam a falar para as outras. Olha, eu tinha este problema, mas depois eu comecei a tomar o óleo de avestruz supremo e eu fiquei muito boa, graças a Deus, não tenho mais nada. Outro dia teve uma senhorinha lá no nosso escritório, ela ligou para mim antes de chegar. Seu Edelson, eu queria tanto conversar com o senhor. Eu falei, opa, apareça, será um prazer receber a senhora. E ela pegou o motorista dela, o Adriano, que é o seu motorista. Ela já é uma senhorinha de idade, aposentada. E tem lá o seu jardineiro, motorista, pessoa de confiança que trabalha na casa dela. E o Adriano disse, não, a casa do Edelson Moura, eu sei onde é, eu levo a senhora na casa dele. E ela teve lá na minha casa, me visitando a minha família, e me fez um depoimento fantástico. Então, ela me contava que um eletricista foi lá na sua casa fazer um trabalho para ela de eletricidade, e esse eletricista disse para ela que tinha uma dor no joelho muito grande, muito intensa, nos ossos, no joelho, nas juntas, mas que toda esta doença tinha desaparecido depois que começou a tomar o óleo de avestruz supremo. E eu perguntei para ela, mas a senhora também sente dores nos ossos? A senhora sente dores nas juntas também? A senhora já conhece o Doce Foi? Não, eu compro o Doce Foi através do site. E também o meu eletricista me deu um frasco de óleo de avestruz Supremo para poder eu tomar. Seu Edelso do céu, e as minhas dores desapareceram. Elas foram embora, as dores que eu sentia nas juntas e etc e tal. O que acontece, meus amigos, é que muitas vezes uma disfunção hormonal que a mulher tem, uma disfunção hormonal que o ser humano adquire, o que é que acontece? Transforma o corpo, né, no objeto cheio de dores. Né, dores no ombro, dor nas costas, dor não sei aonde. Isso às vezes é provocado por uma disfunção hormonal. O médico estava me explicando isso. E acontece que os ômegas, eles são responsáveis por organizar a síntese dos hormônios. E aí, com pouco tempo, as dores desaparecem. Então é muito bom você saber disso, não é? É uma informação que a gente passa, que a dona Luzia trouxe aqui pra gente, essa senhorinha que eu tô falando, que também a gente precisa compartilhar com milhares de pessoas, milhares de senhorinhas que sentem dores pelo corpo. Tomem o óleo de avestruz Supremo. Ele vai ajudar bastante, viu? Vai ajudar a senhora bastante. Vamos agora dizer para você como encontrar o óleo de avestruz Supremo. Através dos nossos representantes em muitas cidades brasileiras. Aqui em Brasília, meus amigos, você que me ouve pela JKFM, você pode pedir o seu frasco, se você mora em Taguatinga, para o Olho Vivo, no 8445-7768. No centro da nossa cidade, bem em frente ali ao Sara Kubitschek, na W3, no Palácio do Rádio 2, tem o Salão de Cabeleireiros Líder. Você procura o Geraldo e vai encontrar lá o nosso óleo de avestruz Supremo. E aqui no Paranoá, você vai encontrar o nosso produto na Casa Nordestina. Tá ok? E também, em várias outras cidades satélites, temos os nossos representantes. É impossível falar o nome e os telefones de todos aqui. Tá bom? Vamos cantar. Amado Batista vai trazer mais um sucesso pra gente. Eu tinha escolhido uma música, mas de repente me pediram outra. Então eu vou trazer O Relógio Atrasou. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Queria ir com ela, eu não queria ficar. Minha vontade era grande de ir com ela viajar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus tentando alcançar. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir.